Tornio 3520, tá pronto pro táxi com 119 a bordo, 2 horas de autonomia, alterando 35. 3520, táxi Vienne, me chama no ponto de espera, pronto, agente 1012. Agente 1012, me chama pronto no ponto de espera, o táxi em frente, 3520. Roger, the time is 3000. Upon arrival at Grey Bahamas, with information at all. Control, say Papa India, clear to fly Bonk position. Roger, thank you. Salvador, bom dia, 1897 com a Eco, autorização Guarulhos. Pronto, no ponto de espera da 1-0. Além da cola, pista 1-0, linha do calmo. Além da cola, pista 1-0, tá? 3520. Bom dia, Salvador, bom dia, 1897, com informação Eco, autorização Guarulhos. Boa noite, 97. Prepara da Aero e aguarda o start clock. Da Aero, aguarda. Boa noite, 97. Pronto, cópia? Tá pronto. Guarulhos 360, uniforme Zulu 16. Cola da pista 10. Saída da Aero, após da Aero Lida e após Lida Bridge. Controle 120.8, transponder 5424. Autorizado Guarulhos, 360, Upper Zulu 16, decola da DOS, da EL, Leda, direto grid 208, controle 5424, transponder. Correto, no 87, é para pushback acionar. 3520, decimal 8, boa noite, tá? 3520. Controle Salvador, bom dia. É o TAN 3520. 3520, boa noite. Suba ao nível 150 na saída PUCA. 150, saída PUCA, TAN 3520. Ivanildo, Ivanildo. Vicente, aguarde transferência. Solo, Salvador, Mike e Yankee Whiskey. São 2545, antena 12085. Autorização de reboque. Posição 13 até a ponte 8. Na moto 13 até a ponte 8. Autorizado que estiver aqui, reboque, informe ao término. Mike Yankee Whiskey. X-ray, Papa India, descending maintain 2000, clear ILS X-ray approach, report status localized. Roger, clear 2000, ILS, Tabulation, localized course, runway inside, X-ray, Papa India. Okay, complete left approach, contact tower on 118.95. 118.95, thank you. Commodore Tower, good evening, Papa Romeo X-ray, Papa India. Final runway 10, tower and locket. Good evening, X-ray, Papa India. Is the landing gear? Tower and locket. Confirm, tower and locket. Okay, clear to land on runway 10. Wind 050 degrees, 2 knots. Roger, clear land on runway 10, X-ray, Papa India. Torre Expo no 8 no 7 no 3. Pushback em funcionamento. Obrigado, pushback se marcha no táxi no 8 no 7. Livre está no táxi no 8 no 7. On the ground at Mark 2. Okay, it's to the right. What apron are you going? Roger, to the Papa. To the apron, actually, Papa Angel. Alpha. Okay, taxi via Alpha Juliet. Actually, taxi Lima. Taxi via Alpha and Juliet. Coming back on Lima Taxi. I will call Lima Taxi.